drunk. When you have to shoot, shoot, don't talk. Here's Johnny. Watch out, they don't tell. Spam, spam, spam, and spam. Shut your fucking face. Yippee-ki-yay, motherfucker. You talking to me? You talking to me? Everyone! I am your father. Você está ouvindo o Bate-Papo na Masmorra, do site cinemasmorra.com.br. Mais uma vez aqui gravando o BPM, batendo papo na masmorra, e dessa vez com Almighty, que é do Profissional de Bermuda e Bermuda Cast. Tudo bem, Almighty? Opa, boa noite, gente. Tudo bom? Beleza. Belezinha. Também com o Matheus, cara, que escreve aqui no nosso blog, aqui no Cine Masmorra. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, beleza? Beleza, lá que é do Rio Grande do Sul, tchê. É, tchê. Barbaridade. Barbaridade. Também com o Godiles, que é do Meia Lua X, que fala de games. Tudo bem, Godiles? Tudo bom. Godiles, é isso aí. Na área, né? Se derrubar é pênalti. A piadinha mais escrota da internet. Vamos lá, vamos mandar ver. Primeiraço aí que quer se arriscar e falar o que andou assistindo ultimamente. Começamos pelo Almighty? Vamos lá, Almighty. Eu vou falar de um filme antigo, é de 1938, do diretor Michael Curtis, que ele ficou conhecido aí com Casablanca e o, aquele primeiro Robin Hood, né? O nome do filme é Anjos de Cara Suja. É um filme que conta a história de dois amigos que eles acabam tomando rumos bem diferentes na vida. Um vira padre e o outro vira gangster. Aí eles ficam 15 anos, mais ou menos, sem se ver, até que esse amigo gangster, que é o Rock Sullivan, ele retorna para a cidade natal deles e acaba reencontrando o amigo, descobre que ele virou padre, que ele tem um abrigo para meninos de rua, que lá eles praticam esportes e tal. Só que aí, mesmo o Rock Sullivan sendo um gangster, o Jerry, que é o padre, ele não, digamos, ele não olha torto para ele, ainda considera que ele era um grande amigo dele, trata ele muito bem e tudo mais. Só que o grande problema começa quando o Rock Sullivan começa a ter uma certa influência sobre aqueles meninos de rua, porque querendo ou não, aqueles meninos são todos marginais, eles não têm muita formação, então eles têm uma tendência mesmo a serem bandidos. E quando eles encontram o Rock Sullivan, que é um gangster mega famoso, mega conhecido, eles começam a tomar o Rock Sullivan como um espelho. Fala, pô, o cara é foda, ele é um bandidão, ele ganha muita grana com isso, eu quero ser igual ele. E aí o Jerry, que é o padre, começa a olhar um pouco torto. Fala, porra, peraí, o cara é meu amigo. Tô tentando ajudar e o cara tá desfazendo tudo que eu tô fazendo com a galera. É, exatamente. Não é nem, assim, não é nem muito proposital do Rock Sullivan, mas assim, é da natureza dele, né? O cara, ele tem uma presença muito forte. E até durante o filme, nós conseguimos ver o porquê que o cara é tão foda. Porque ele é um cara muito inteligente, o cara é muito esperto. Tem uma certa cena que tentam fazer uma emboscada pra ele e ele se safa de um jeito genial. O cara é muito foda mesmo. Get Blackie up here right away. Now listen, Mac. I don't care how you handle Sullivan, but it's got to look like an accident with that priest. Leave that to me. E aí começa um pouco desse dilema do amigo padre, né? Pô, o cara é meu amigo, mas ele tá prejudicando os jovens que eu tô tentando ajudar. E aí, o que que eu faço? Então, é bem legal, assim, como a história se desenvolve. Apesar de ser um filme mais antigo, tem aquela linguagem diferente e tal. Ele não é um filme muito parado. Eu achei ele muito bom, assim, o desenvolver dele. A narrativa dele é muito boa, a história é muito boa. O personagem até do Rock Sullivan, ele, sem dúvida, ele é o melhor do filme. Cara, é um filmão, vale muito a pena ver. Pô, e é uma história que se repete pra caramba, né, Almighty? Porque quantos e quantos filmes aí mostram justamente isso, os gangsters com essa vida glamourosa deles, né? Do caramba, e quantos jovens acabam sonhando em poder ser que nem eles, né? É, exatamente. Até aproveitando que você falou isso, O final desse filme eu achei tão foda, mas tão foda, que tem até um episódio do Boston Legal, que é aquela série de advogados, Justiça Sem Limites, que passou aqui no Brasil. Tem um episódio que ele tem uma ideia parecida com o final desse filme. Que eu olhei e falei, caramba, será que o autor da série se inspirou e tal? Porque o final desse filme, cara, é um tapa na cara muito foda. É, considerando que é um filme de 1938, eu acredito que foi um final bem original pra época. E eu achei do caramba, cara. Muito, muito foda. Pô, sensacional. Eu tava dando uma olhada por aí na net, né? Esse filme é o quê? Ele é dos anos 30, por aí, né? 1938. Então, e nessa época tinha aquele tal de Código Reis, né? Que eram algumas proibições nas obras cinematográficas. E, tipo assim, os caras colocavam que os protagonistas não podiam ser maus exemplos, por exemplo, de conduta moral, entendeu? Isso entre outras coisas, né? Esse Código Reis aí, ele pegou no pé pra caramba nessa época aí, inclusive com cenas assim que dessem a entender que havia um certo homoerotismo, etc. E esse daí também foi um dos filmes proibidos na época, né? Interessante. Ah, essa não figura sabia desse detalhe. Pois é, então, essa figura é a figura do gangster, cara. Foi, porra, acho que foi muito utilizada, assim, muito admirada dos tempos pra cá. Acho que a gente pode falar tranquilamente dos Sopranos, né, cara? Quem é que não admira lá o Tony Soprano, cara? Cara, é muito foda, né? Genial, Sopranos. Essa questão de moral, assim, de você acabar admirando o bandido, isso aí já vem de longe, então, né, Almighty? É, com certeza, com certeza. Pô, sensacional, tô vendo aqui o filme em preto e branco e tudo, não assisti. Protagonista, no caso, que seria um dos protagonistas, mas acho que o mais carismático parece que é o James Cagney, né? Sim, é o James Cagney é o ator que faz o Rock Sullivan. Pô, sensacional, vou assistir, com certeza. Puta ator, tá? Nossa Senhora. Sim, nossa, imagens do filme aqui sensacionais, gente. Assistam, Anjos da Cara Suja. E olha, o título nacional é esse. Qual será o título em inglês? Qual que é? Eles traduziram ao pé da letra mesmo. É Angels with Dirty Faces. Eles traduziram ao pé da letra. Ficou perfeito, porque tô vendo aqui imagens do filme, cara, tá o cara no meio com vários jovens em torno dele, entendeu? Isso. Quer dizer que esses anjos aí de cara suja são jovens, né, que ele até sem querer acaba corrompendo, né, esses adolescentes aí, né? É, e é bem legal que você vai vendo a influência do Rock Sullivan sobre esses jovens, e o jeito que isso começa é bem interessante, não vou contar muito, né, senão estraga a surpresa. É um grande filme, cara. Eu recomendo mesmo. Eu achei por acaso e vale muito a pena ver. Vale mesmo. Olha, vou te falar uma coisa, senhora, pra você que tá nos escutando aqui, você tá aí com o nosso MP3, curtindo esse áudio. Pessoas vão atrás desses filmes antigos, viu? Que a maneira que o pessoal fazia cinema, é muito raro alguém conseguir reproduzir hoje em dia. A gente tem até um podcast anterior aí que já saiu aí, chamado Imperador do Norte, que a gente falou justamente sobre isso, cara. Quão interessante a maneira como esse pessoal produzia os filmes. O próprio elenco inteiro, sabe? A aparência das pessoas é uma outra pegada, entendeu? Você não vai ver ninguém brilhando, ninguém de barriguinha, tanquinho de fora, sabe? É sensacional. É uma outra espécie de cinema onde se valorizava, por exemplo, boas atuações, né, Almighty? Sem dúvida. Esse filme é totalmente na base das ótimas atuações aí, principalmente do James Cagney e do Pat O'Brien. O Pat O'Brien faz o Jerry, que é o padre. E, cara, excelente filme, excelente roteiro. Ele desenvolve bem o personagem, principalmente o do gangster, o Rock Sullivan. Ele não é simplesmente ele não é um grande motherfucker igual um Chuck Norris, entendeu? Mas ele é um cara foda. Você olha e fala, pô, esse cara é um bandidão foda. E o filme mostra o porquê. Ele mostra que o cara é inteligente, que o cara sabe se virar, que ele tem a lábia, ele tem todo aquele... Ele sabe se impor perante os outros. Fala, meu irmão, ó, você não sabe com quem você tá lidando, entendeu? Daquele jeito bem sutil, bem Don Corleone, sabe? É muito bom, cara, é muito bom mesmo. Pô, legal. E o nome do ator que faz o padre? Olha só, é Pat O'Brien, ou seja, irlandês, né? Comunidade irlandesa lá nos Estados Unidos é totalmente católica, né? Tudo a ver com o papel, né? Acho que rolou uma identificação foda na época, hein? Ah, provavelmente. Porra, sensacional. Olha, Almighty, muito, muito obrigada por trazer esse clássico aí do cinema pra gente aqui, viu? Vale a pena. Quem quer ver um bom filme preto e branco, vale a pena. Todo mundo que curte cinema tem que estar aberto a ver esse cinema aí, que o pessoal fala que é a era de ouro do cinema, né, cara? Porque, porra, sim. Não volta, cara. Tá difícil de ter algo assim, gente. Matheus, cara, que escreve aqui pro blog. O que você andou assistindo aí, Matheus? Andei assistindo um filme muito bom, Homens e Deuses, o nome. Muito bom, assisti, sensacional. Um filme francês do diretor, não sei como é que se pronuncia direito, acho que é Xavier Beauvoir. É, deve ser Xavier Beauvoir, algo assim. É isso aí, deve ser isso aí mesmo. Sensacional o filme. E aí, o que você achou, Matheus? Porque, ó, vou te falar, esse filme aí, a princípio, começa que é uma história verídica, né, Matheus? É, baseado numa história verídica que aconteceu na Argélia, onde um grupo de padres, assim, vive num monastério, né, no meio da Argélia, que tinha um conflito de anos, já, anos atrás já, né, sobre envolvendo o islamismo e outros povos ali. Foram organizados pela França, né? E o filme, assim, ele é muito simples, assim, o jeito de filmar, sabe? A filmagem eu achei bem simples, assim, não tem muitas coisas grandiosas, hein, né? Mas ele vai crescendo, sabe? Tu vai conhecendo, assim, cada padre deles ali que mora no monastério. E tu vai aprendendo a gostar deles, assim. E é realmente, assim, é muito interessante mesmo. O conflito, assim, que surge é se eles vão ficar ali naquele lugar quando estoura o conflito lá. Ou se eles vão sair dali para um lugar mais seguro, né? Mas daí vai totalmente contra os princípios deles mesmo, né? De estarem ali. Tem aquele ator, o Lambert Wilson, né? Isso. É, o Lambert Wilson. Quem quiser lembrar dele, assim, quem não, logo de cara que não vai vir assim o nome, Mero ligar Vision, o nome à pessoa. Né? Isso, ele é o Mero Vision do Matrix. Exatamente. As pessoas, que ator sensacional, gente. Olha, sensacional. Muito bom mesmo, viu? E ele no papel ali do Christian, acho que é o nome dele. Isso, ele é o líder dos padres ali, né? Exatamente. Nossa, você vai ter... Cara, eu tive uma tremenda experiência com esse filme, assim. Eu recomendo qualquer pessoa, assim, pra assistir de boa. O filme, ele é incrível. Eu dou, assim, um destaque logo de cara pra fotografia, que ela é muito bonita, do local, assim. Os cenários são muito, muito legais mesmo ali. E o filme, cara, o filme, ele dá uma lição de tolerância religiosa. Cara, é um tapa na cara de todo mundo, só isso. Porque os caras, eles vivem ali naquela comunidade ali, que o pessoal tem outra religião, são muçulmanos, né, ô Matheus? Isso, muitos deles são muçulmanos também. Isso, né? Então, e os caras, eles, além deles atenderem a comunidade, cada um lá dos monges, né, eles têm um que é um médico, que é um bem velhinho, isso, que é um médico, isso. Ele atende a comunidade, escuta os jovens, tem jovens lá que tem problemas, assim, amorosos mesmo, né? De falar, pô, eu tô apaixonada, não sei o que fazer. Chega a ser até um psicólogo, sabe? Cada monge ali é uma criatura sensacional de você acompanhar e você assistir, assim. Aí, cara, tem um, esse daí, por sinal, que é o padre, que é o líder, né? Que a gente chama de Mero Vision, né? Quando a gente não lembra, já falou o Mero Vision ali, né? Ele é um cara que ele é ex-soldado, né? Francês, não é isso? Que a França parece que assolou esse local aí muitos e muitos anos, só que eles já estão numa fase de paz e tudo. Tá havendo ali várias rebeliões e tal, eles estão sofrendo repressão de outros países, e isso aí acaba, obviamente, gerando um desfecho até dramático, né, pro filme, pra história. Mas você tem, por uma boa parte do filme, você tem o cotidiano dessas pessoas, cara, que é um cotidiano de paz, de aceitação, que é muito bonito de se ver. Sabe, é o que eu digo, assim, é mesmo, eu posso dizer, até que é um tapa na cara mesmo, porque é muita tolerância e tipo assim, é a prova, assim, que pessoas de religiões diferentes, de culturas diferentes, conseguem conviver juntas e respeitar as diferenças, sabe? Tanto que tem um momento, né, Matheus, que os padres, eles vão numa cerimônia religiosa, né? Isso, da cultura deles lá, né, do Alcorão e tudo mais. Isso, ele vai lá, ele acompanha todos, inclusive, lá com todo respeito. Eles estudam o Alcorão também, né? Isso, até a língua, né, eles falam a língua perfeitamente, tudo, eles compreendem aquela cultura. Olha, é muito bonito de se ver e tudo. E como é uma história verídica, a gente, é claro, não vai até falar o que vai acontecer no final, né? Apesar que é plenamente acessível na internet. Mas, procurem isso daí, que é sobre Homens e Deuses, aliás, é Homens e Deuses só, né, o título, né? Isso, é Homens e Deuses. É sensacional. Ele ganhou o grande prêmio do Cannes também, né? Olha, merece, né, Matheus, porque é um filmaço, viu? Filmaço mesmo. Olha, tem isso daí tudo, você vai ter ideias legais ali, aquela, você vê como é que funciona aquela outra cultura, que é uma parada que eu curto sempre, entendeu? De pegar filmes assim que ficam mostrando outras culturas, outras religiões, né? Eu que sou muito fã de Baraka, né? De ficar assistindo Baraka, já assisti, sei lá, quantas vezes, né? E tudo é muito bom isso daí. Então, cara, o Homens de Deus é um filmaço. Cara, eu acho que no MDB, não sei, ele tá uma nota altíssima no MDB, né? Homens de Deus, se não me engano. Se não me engano, tá 7.3 ali, eu acho. É, então, super legal mesmo, né, cara? Então, vale muito a pena. Tremenda recomendação, vai ficar aí pra galera, pra você ter acesso a esse outro filme, né, Matheus, que o pessoal, o grande público, não teve oportunidade de conhecer, né? Que pena. É, muita gente desconhece, assim, esse filme. Agora entrou aqui na conferência conosco aqui Eduardo Costa. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo, e com vocês aí? Tudo ótimo, tava atrasado, né, Edu? Mas tudo bem, tá perdoado, logo de cara. Tá, obrigado. Tá bom, então. Então, ó, já rolou aqui Eduardo Costa, comentário sobre filme excepcional aí, um clássico aí, através do Almighty, que é o Anjos de Cara Suja. E o nosso amigo aqui, o Matheus, ele falou sobre Homens e Deuses, um filme muito legal também. Agora, já que você chegou agora, eu já vou logo de cara jogar a bucha. E aí, o que tu andou assistindo, Edu? Então, eu fiz uma maratona Harry Potter... Tu chegou agorinha da sala, né? Do cinema. É, vou te contar. Eu achei todos os filmes de novo pra poder ver o último. E até que eu gostei mais ainda quando eu vi a primeira vez. Principalmente o filme 2 da Pedra Filosofal. Não, o 2 que é o. Como é? Câmara Secreta. Câmara Secreta. Câmara Secreta. Isso. Eu achava meio ruim, mas agora achei muito melhor que era. Visto assim, né? Bem melhor. Assistindo outra vez, achou mais legal, né? É, e também o 7-1 é muito chato. Tá tudo rolar bem legal no 7-2, que o livro era grande, então tinha que fazer essa diferenciação de. Uma coisa devagarzinho até o final eletrizante, assim. Me diz aí, Eduardo Costa, que eu assisti ontem, né? Isso daí também, o Harry Potter. O que, que você achou do 3D desse filme, Edu? Eu gostei do 3D, tá muito bom. Ao contrário do Piratas do Caribe 4, que tava tão escuro que não dava pra ver nem uma coisa a mais. A única cena desse filme aí foi a espada saindo no, perto do Jack Sparrow, assim. Mas essa é bem diferente, foi bem utilizado. Tanto que o 7-1 não fizeram o 3D, eles fizeram conversão. Porque filmaram normal, mas ficou tão ruim que eles nem puseram na sala de cinema. Como esse agora ficou bom, eles resolveram colocar. Então o único filme do Harry Potter tem 3D, realmente. Ah, então esse daí já foi feito pra 3D, não foi convertido? É, não sei se foi bem feito, assim, mas se converteram com uma qualidade muito boa. Porque o 7 ficou tudo ruim, igual o Fury Titans no cinema, que dá pra ver sobreposto a imagem, que o óculos não se juntava muito bem. Então eles resolveram fazer isso e ficou bom, e daí resolveram lançar. Mas o outro eles tiraram mesmo. Então, eu assisti os filmes todos, eu li todos os livros e tudo, eu gosto muito, viu, da série Harry Potter, eu acho bem divertida mesmo. Mesmo sendo inspirada ali no livros, que é livros de magia, né, Almighty? Daquele lá, da Vertigo, né? Procurem aí, um livro de magia que tem, o menino tem um raio na testa e o cacete também. Então, é cheio de referências, né? Mas tá valendo. É. Bom, mas então, mas eu senti em relação a 3D que, cara, ó, primeira vez que eu assisti 3D na vida, hein? Detalhe, hein? Foi essa vez aí assistindo Harry Potter, né? Eu não senti, assim, um 3D, assim, muito bem feito, não. Olha só, na minha parca experiência e tudo, eu achei que em alguns momentos, tipo assim, algumas cenas parecia que a pessoa tava mais à frente e tudo, ou tinha um lustre mais na nossa cara, ou o dragão, sim, saltava e ficava no nosso rosto, assim, e tudo. Mas a parte que eu senti mais o 3D, olha que sinistro, foi uma parte lá que não pode contar spoiler, obviamente, mas é que vamos dizer assim, um dos vilões ali viram um monte de papeizinhos, entendeu? Que aquilo sim ficou viajando ali, o pessoal até, eu olhei pro lado, o pessoal tava com as mãozinhas esticadinhas ali tentando pegar e tudo, mas eu não senti muita força não, muita firmeza no 3D não. Eu quero assistir em 2D. Os aviãozinhos famosos jogaram na cara, joga na sua cara os aviãozinhos, mas na verdade o 3D é pra ver o fundo de cena ficar mais destacado, as coisas ficarem mais pra frente, mais frescurinhas. Tem uma sensação de imersão, não é verdade? Uma parada assim? E esse é o principal, que é não entendi. É atirar as pessoas, as coisas voar, isso também é utilizado, mas tem que ser o fundo de tela pra ficar uma coisa mais, parece que é mais real, assim, é mais interessante. Ah, não sei. E como é que é o óculos 3D na sessão que você foi assistir, Edu? Porque, porra, meu, vou te falar uma coisa que me cortou metade do meu prazer, ou mais do que a metade, eu diria vai 70% do prazer, foi aquela porra daquele óculos escorregando o tempo todo na minha cara. Porque, sabe, ele não pegava na orelha da gente direitinho. A parada era virada pra cima. Aí ficava aquele trambolho na nossa cara, né? E tudo escorregando. E tu ficava, nossa, segurando. Horrível isso. Uma merda, não gostei. Então, eu acho que talvez... Real deixa, meu. Ah, o óculos era melhorzinho, então. Legalzinho. É, e ó que eu tenho óculos, tem que pôr ele sobre o óculos e vai muito bem. Não me atrapalha em nada, já tô acostumado. Mas quem não tem o costume de usar óculos fica meio perdido. Não sabe meio como colocar, segurar. Ah, eu uso óculos, né? Só que eu não uso óculos assim, 100% do tempo, né? E tal, mas eu vou te falar, eu quero assistir, quem sabe, em 2D pra eu poder ter realmente um prazer maior assistindo Harry Potter, né? E tal, porque, francamente, eu não tive uma boa primeira experiência com 3D, não. Na verdade, né? Aliás, depois bom. Que acostumar assim, você vê se é bom ou não. Porque na primeira vez é tudo legal, assim. Tem umas coisas mais saltadas. Mas com o tempo você vai vendo se vale a pena ou não ter o 3D. Porque às vezes eu acho que só frescurinha. Os desenhos da Pixar acho que são bons em 3D, que dá mais emoção. Os carros, tipo, os carros dois, eles estão voando na tela. É bem divertido ver o fundo. Com 3D é mais interessante do que filme normal mesmo, live action. A animação talvez seja uma coisa mais interessante de ver em 3D, né, Edu? Eu acho muito mais interessante, apesar de eu gostar bastante de 3D, aqui eu pago com umas promoções, então não é tão caro assim. É R$2 mais caro, só então vale a pena. Certo. Bom, agora eu fico pensando, né, já que a gente falou de animação em 3D, gente, já pensou assistir os filmes do Hayao Miyazaki em 3D? Cara, que loucura, hein? Que loucura, hein? Pegar um... Que nesse último que eu vi aí, cara, é só de passagem, que é A Pequenina. Vixe Maria, loucura, gente. Porque o filme já tem um visual assim que é deslumbrante. Que tu fica assim, caraca, como que esse pessoal fez esse cenário? Como que esse pessoal teve esse trampo todo? E porra, imagina em 3D então. Se certas coisas saltar na tua cara ou se tiver uma sensação de profundidade, você vai ficar louco. Você sai zarolho do bagulho. É ou não é? É, ainda não vi uma animação que seja desenhada em 3D. Eu só vi normal mesmo. Só que é a computação gráfica que eu consegui ver. Daí eu não tenho muita ideia como vai ser... com animação convencional. Bom, pra resumir, como esse podcast vai demorar pra sair, fatalmente o pessoal não vai ter essa experiência no cinema, porque já deve ter saído do cinema o Harry Potter. Mas me diz aí, Eduardo Cosso, vale a pena assistir Harry Potter parte final? Vale, vale a pena. Principalmente pra quem é fã, né? Tem pros fãs, vão adorar. É lógico que não tem como fazer o livro perfeito em todos os filmes, né? E tem que fazer uma... tem que cortar o... tem sobra pra poder encaixar. Senão vai ficar muito amontoado, não dá pra... assim, só se for de 6, 7 horas, ninguém vai ver. Entendi. Aí não vale a pena. Sabe qual é o filme do Harry Potter que eu mais gosto, cara? É o filme da virada, que é aquele filme lá onde as coisas ficam mais sinistras, que é o Prisioneiro de Azkaban. Ah, eu também acho isso um também dos gosto. Melhores. É, esse daí é aquele diretor é espanhol, né? Cuarón. Do Alfonso Cuarón, né? Pô, esse cara é maravilhoso, cara. E, porra, ele mudou totalmente a pegada infantil do filme, né? Foi o momento em que as coisas realmente mudaram, né? Eu gosto bastante. Tem bastante alteração em relação ao livro. Eu tenho muito. Tem muita gente que não gosta desse filme. Eu considero ótimo, e a virada de tempo que eles viajam no tempo é muito interessante. Você, depois que descobre tudo, você volta, relembra o que aconteceu, fala, ah, é isso mesmo, é muito bom isso. Porra, muito legal. Caramba, legal, Eduardo Cosso, obrigada. É, qualquer hora eu vou fazer uma maratona em Harry Potter aí, vou ver se eu assisto em 2D. Vamos ver, né? Se eu não pego no cinema isso aí. Tá, beleza. Sabia que sair esse filme no cinema, aqui em São Paulo teve um Cinemark que fez do primeiro até o 7-1. Eles exibiram assim, cada dia exibiram um, até lançar o 7-2. Caracas, olha só, pro pessoal que queria ver no cinema, teve novamente essa sensação, então, né, Edu? Pô, legal. Era, acho que, não sei se é um dia só de cada filme, e num determinado Cinemark que foi. Daí, pô, quem poder ver, viu, senão a gente tem que ver na TV mesmo. Pô, legal, legal. Obrigado, Edu, sensacional, viu? Obrigadão, querido. E chegou agorinha, ou seja, tu tá com tudo fresquinho na cabeça, né, na memória, né? Tá uma maravilha, né? Me diz uma coisa, na tua sessão ficou o pessoal batendo palma e o caramba? Na que eu fui, ficou lá uma galera. Ah, os malucos que sabem até os diálogos de cor, que já viram 50 vezes. Já. Ai, não aguento, gente. O pessoal no cinema recitando os diálogos, né? Só matando, né? Com cara atrás de tudo. Eu sei que tinha umas meninas. Tava chapado de criança na sessão que eu fui. É. Tinha umas menininhas passando pra lá e pra cá toda hora pra comprar pipoca. Deu vontade de dar uma porra, rapa. Para de andar. O Prisioneiro de Azkaban eu vi com o fã clube do Harry Potter, que a gente organizou pra ir uma sala fechada só pra gente. Daí eu tô a sala, o pessoal todo mundo de cosplay de Harry Potter. Foi meio engraçado. Tiraram chapéus, né? Que ficavam atrapalhando, obviamente. Ah, tipo, fala pro moleque, tira o chapéu, não tô ouvindo nada. Sabe? Meu Beleza, Deus. Tá bom, meu querido. Obrigada, viu? Muito legal. Agora vamos lá, Godiles. O que você andou assistindo? Manda ver. Olha, eu ultimamente eu comecei a assistir uma série que me recomendaram. Ela chama Sherlock Holmes. É a série nova da BBC, a mesma que faz o Dexter. São três episódios de uma hora e meia cada, praticamente. Eu recomendo demais, assim. É uma série que eu achei. Eu li alguns livros do Sherlock. Ele segue bem fiel, só que ele dá uma pitada de modernidade pra série. Ele adiciona celular, o GPS, coisa que dá uma mudada no personagem, mas não tira a essência dele, assim. Eu achei muito bom, assim. Quem puder conferir, tenta dar uma olhada. Não é uma série muito grande. Se eu não me engano, estão fazendo a segunda temporada, mas quem quiser, assim, assista essa primeira. São só três episódios, vale muito a pena. Pô, legal, hein? A começar, tu já falou uma palavra mágica aí, né? Eu acho que fora HBO, você falou BBC, o pessoal já presta atenção logo de cara, né? Pelo menos eu presto muita atenção. Eu adoro as séries da BBC, gente. São excelentes também. São emissora, né, que produz coisas boas mesmo, né? O pessoal sabe que tem qualidade ali, né? É, pois é, a fotografia do negócio, assim, é uma qualidade impressionante. Pô, legal, legal, legal. Vou assistir, também não assisti, né? Eu tô lá fazendo as minhas maratonas, né? Como eu terminei a minha maratona, eu provavelmente vou começar uma outra maratona. Apesar que você falou que é o quê? Três episódios só? É isso? Isso, são três episódios de uma hora e meia cada, praticamente. E só tem uma temporada, por enquanto, tem mais? Isso, só uma só. Pô, dá pro pessoal acompanhar tranquilamente, né? Pô, legal. É, bem, dá pra gostar bastante do personagem pra seguir as próximas temporadas que virão aí, com certeza. Pergunta de uma pessoa que é leitora do Conan Doyle, né? Que eu curto bastante, já li muita coisa dele mesmo. E aí, o pessoal colocou em tela essas coisas aí que Conan Doyle já escreveu, ou então são só histórias novas? Não, pelo que eu assisti só dois episódios só. É, como teve essa atualização, essa modernização do personagem, as histórias são inéditas mesmo. Eu não vi, pelo menos, talvez eu não tenha lido, mas as histórias que eu vi são, eu nunca tinha visto em livro e nem em história nenhuma, assim. Legal, tô vendo aqui que tem são alguns atores conhecidos. Tem o cara lá do Guia do Mochileiro das Galáxias, como o Watson, né? Que é o Arthur, né? É, o cara manda bem. É, que é um ator inglês, né? E tal. Pô, interessante. E tem várias. Bom, legal, acho que vale a pena acompanhar, viu? Eu vou assistir, e dá pra assistir até com criança, se vacilar. Censura livre. Assim, tem algumas poucas cenas de que mostra o corpo no chão, coisa assim, mas não chega a ser forte, não. Nada grave assim. Legal. Quem mais assistiu? Alguém já acompanhou isso daí? Almighty, Matheus? Eu gostei de como é não, BBC. Não sei de ver, não, mas parece interessante. Oh. É, nunca vi também, mas... É interessante. Pô, Edu, tu assistiu, e aí? Eu gostei também o estilo da BBC de fazer menos episódios, mas é interessante. Tem gente que odeia a série cumprida, né? Pois é, três, né? De uma hora e meia, dá pra assistir tranquilo. Também recomendo pra quem quiser ver. Espero que saia logo a segunda temporada. Tá perfeito, né? Assim, três episódios, né? O único grande problema que eu tive com a série, que é uma reclamação que eu queria mandar pra eles... Opa, eles estão escutando, pode falar. Aí, BBC, você que tá ouvindo aí, Masmorra, troquem a trilha sonora, pelo amor de Deus. é basicamente uma cópia do Dexter. E isso incomoda tanto. É, acho que eu não sei se foi o mesmo cara que fez a trilha ou se... Não sei o que aconteceu. Mas isso te tira da imersão de um jeito que... Pra quem já assistiu o Dexter, vai atrapalhar muito isso. Mas assim, me diz assim, porque tem no Dexter... Tem música latina, cara? É isso que eu ia perguntar. Tem música latina? Não, não, é mais aquele tema da abertura, aquele... sim. Aquelas batidinhas básicas dele, eu não... Sei lá, eu não... Não aparece o Sherlock amarrando o sapato, moendo café, nada de... Cara, então, mas pô, interessante. Agora, tu chegou a assistir esse outro filme aí, o Sherlock Holmes aí com o ator lá do Homem de Ferro e Downey tal? Júnior. E aí, tu... Em comparação com o filme... Eu que assisti e esperava coisa pior, pelos comentários que estavam falando, que desfiguraram completamente o personagem, coisa do gênero. Eu achei uma adaptação para um blockbuster, que ele foi mesmo, blockbuster, eu achei bem interessante, assim. É claro que ele não ia seguir fiel, senão não ia vender nada, né? Agora, diretor legal, né? Isso sim, né? É. Diretor interessante, né? Esse diretor aí do filme, que é o cara lá do Snatch, né? Guy Ritchie, né? Snatch, Porcos e Diamantes e o caramba. Pô, interessante. Uma coisa assim, eu também pensei que ia ser uma grande bosta, viu, gente? Sinceramente, que o filme ia ser muito ruim, mas eu achei divertido. Pelo menos isso, assim, né? Super divertido, interessante. Eu achei legalzinho também. Eu vi no cinema uma vez só. Não pretendo ver de novo, não. Eu também. Não é um filme que tu vai assistir várias vezes e fazer uma análise semiótica dele, né? É. Falei, os dois filmes do diretor são bons, né? Eu gosto do... Tu gosta, Matheus? O Snatch e o Lock Stock também, né? Porra, que esse é foda, muito bom, cara. Ô, Edu, diz aí que na parte 2 é do Sherlock Holmes aí, porque uma coisa que ficou assim subentendido pra caramba no filme, desculpa até que eu disse que ele tá falando de uma série da BBC, a gente falando do filme, né? Não, que tudo. Isso. Mas é assim, ficou muito estranha essa parada do Sherlock e o Watson, né, cara? Parecia que rolava um ciúme, né? Meio homossexual, né? Então será que no segundo diz que eles vão explorar um pouco mais isso, né? Vai o chegar. Falou. O Guy Ritchie é ótimo, né? Tomara que ele acabe deixando o Sherlock bem, né? Achei divertido, eu gosto. Que o cuidado dos direitos falou que se tiver isso, ela tira dele. Mas duvido, se ganhar dinheiro, ela vai deixar. Ah, quando tem dinheiro no meio, gente, é aí que o negócio pega, viu? Vou te contar. Mas olha, sensacional recomendação. Te digo que eu já vou procurar essa série já, entendeu? Que eu não sou de enrolar. Já vou procurar já. Ou seja, quando você estiver escutando esse podcast aqui, eu já vou ter assistido. Haha. Obrigada, viu, Godinez? Valeu. Valeu. Então, o que eu andei assistindo? Alguém aqui assiste Breaking Bad? Pô, sou muito fã. Olá! Aê, então o Matheus sabe do que eu tô falando. Pô, eu fiz uma maratona, eu já tinha assistido a primeira temporada há um tempão atrás, primeira, segunda temporada, comecei a assistir a terceira, né? Aí, pô, simplesmente, quando eu fiquei sabendo através de um outro colega aí que já tinha saído a quarta temporada, o primeiro episódio, eu falei, ah, cara, eu vou fazer uma maratona da terceira, é agora, entendeu? Eu fiz uma maratona maluca mesmo, de ficar a noite inteira assistindo episódio atrás de episódio, sabe? Muito bom isso, que eu tô com tempo livre, coisa muito rara, então eu falei, opa, é agora. E, cara, pra quem não conhece Breaking Bad, cara, Breaking Bad é uma série sensacional. A começar pelo nome, né, gente? Que Breaking Bad quer dizer isso, né? A quebra de algo, você fazer algo incorreto, né? Você quebrar, né? Eu acho que é meio que insultando, assim, né? Sim. Então, essa série, ela conta a história do Walter White, né? Esse ator é maravilhoso, né? E é uma série que é criada e produzida pelo Vince Gilligan. Cara, é o Walter, né? O Walt, né? Que eles chamam de Walt também, né? Ele é um cara que ele é professor de química e ele tem um problema muito sério. Por que que ele tem um problema muito sério? O cara descobre que tá com câncer, entendeu? Até no estádio, assim, vamos dizer, relativamente avançado, entendeu? Só que ele tem lá um filho que é deficiente, e tudo, tem um problema motor, tem um problema da fala também, e tá, a mulher dele, ela tá grávida, prestes a, sei lá, tá o quê, no sétimo mês de gravidez, e ele se vê ali num problema muito sério, porque ele tá, ele descobre que dali algum tempo vai morrer, e ele não tem grana pra deixar, ele não tem como ajudar a mulher e tudo, a eles se sustentarem, ou ele pensa na faculdade do filho, ele fica totalmente desesperado, o cara. Aí o que que acontece? Acontece essa quebra da moral. O cara, ele surta, que ele conhece, ele tem um aluno dele que ele é um, vamos dizer assim, um cozinheiro de crystal meth, né, metanfetamina e tudo. Ele conhece o moleque e tudo, ele acaba, vamos dizer assim, sabendo dos problemas do moleque, ele acaba descobrindo onde que o moleque faz isso daí, essas drogas, onde ele produz. E acontece que ele, o que que ele resolve fazer? Resolve ele, que é um professor, ou seja, ele é um cara que ele é perfeccionista no que ele faz, ele começa junto com o moleque a produzir essa droga, entendeu? E, pô, aí no meio disso daí vai rolar muitas confusões, e a gente vai ter ali uma pessoa ali que vai destruir tudo que a pessoa acredita, que ele é um cara muito correto. O Walter é um cara super correto, ele é um cara, aquelas pessoas que, sabe, que tipo assim, se encontrar uma carteira num shopping, vai e devolve na mão da polícia, e essa espécie de pessoa. Ou seja, tudo que ele acredita, ele começa a agir de maneira diferente por conta disso, por causa dessa vida que ele começa a levar, de cozinhar as drogas ali junto com o moleque. O moleque é totalmente porra louca, é um viciado e tudo, ele vai ter problemas também com esse menino. Cara, eu vou te falar que as primeiras e segunda temporadas foram sensacionais, mas a terceira foi de literalmente explodir o cérebro, entendeu? O negócio, o bicho ficou, a coisa ficou feíssima, entendeu, pra ele. E, pô, eu tô muito curiosa pra ver como, até onde que os caras vão com isso daí, né? Porque a série tá na quarta temporada, aí você fica pensando assim, pô, que eles vão fazer, né? Uma hora, que vocês sabem, né, gente? Chegou na quarta, quinta temporada, já começamos a ter problemas, né? Pelo menos em Dexter, assisti todas as temporadas, né? Eu acho que parou na quarta, né, Edu? Parou na quinta. A última foi a quinta. Quinta, né? Então, parou na quinta. Eu achei a quinta temporada já meio, sabe, terrível, assim, capengando, sabe quando começa? Exatamente, não foi legal, mas o Breaking Bad não, ele tá na quarta temporada e tá totalmente foda. Inclusive, o criador disse que vai fazer só 5 temporadas, né? Breaking Bad. Olha, então ele já definiu que vai ter 5 e olhe lá. Pô, bom, é. Porque isso daí é uma coisa interessante, viu, Matheus? Porque isso quer dizer que a possibilidade de manter a qualidade é maior. Isso, entendeu? Isso mesmo. Porque senão, se eles falassem, ah, tá legal, vamos continuar. Ah, vamos enrolar. Vamos manter esses personagens, sei lá, vivos e bem, é, né? O máximo. É ganância já, né? Isso é legal, então, ele ter chegado e falar, ó, vai ter 5 temporadas e acabou. Era porque já dá uma esperança pra quem tá acompanhando, porque a série é muito boa, gente. É. Quem é que quer falar alguma coisa de Breaking Bad? É muito foda, cara. Muito bom, meu. Eu só vou falar que 5 temporadas é o ideal pra qualquer série. Passando disso, já enrola muito. Já enrola, né? Temos aí o que? O Arquivo X, né, cara? Que eu acho que foi bem... Arquivo X. Mataram, era pra ser até a quinta temporada, depois só enrolaram lá. Ai, cara, tinha um cara que ele ia participar, só que só agora que ele apareceu. Olá, Pablo, tudo bem? Boa noite. É, boa noite. Tudo bem, querido? Tá com uns barulhinhos aí. Agora tá melhor? Sim, sim. Beleza. Aqui já andamos falando de muita coisa aqui hoje, aqui. Mas sempre dá, cabe mais um, né? Diz aí, BPM é coração de mãe ou não é? É. Coração de mãe, aí que sona, né? Beleza. E olha, então é isso. Eu recomendo pra quem não assistiu ainda, pô, assista Breaking Bad, que você... Logo de cara você vai ter grandes atuações, tá? Destaque, nossa, muito legal pra atuação do cara que é o Walt lá, né? E também o menino, o malucão lá, que ele é o Junkie, né? Que é o cara que fica cozinhando drogas com ele. Cara, eu acho que tem grandes atuações, né? Você vai ter um universo ali interessante. Detalhe aí que o cunhado do Walt é um cara que é da entorpecentes, né? Da polícia, né? E é um cara super interessante, super engraçado. E o Walt ainda tem esse acréscimo aí de mais preocupação, que ainda tem o cunhado dele que é da polícia, né? E tá justamente desconfiando desse cartel aí e tal, que o Alt tá envolvido, né? É uma série sensacional, cara. Assisto, que é muito boa mesmo. Vai ter só 5 temporadas mesmo, será? Porque igual o House, eu parei na terceira, eu fiquei um tempo sem ver, quando eu vi já tava na sétima, eu desisti de continuar. Mas parece que é sério mesmo, das 5 temporadas, né? Porque assim, porra, a premissa do Breaking Bad parece foda, cara. Eu fiquei com muita vontade de assistir agora. O desenvolvimento da série é maravilhoso, cara. Eu acho que eu vou conferir, eu vou arriscar, vou arriscar. Ó, assista, porque, meu, eu acho que logo nos primeiros episódios do Breaking Bad tu já vai ficar, sabe, fascinado, mesmo porque é uma série que te deixa tensa, deixa a pessoa tensa o tempo todo, entendeu? Você vê tensão no rosto do protagonista, que ele é um cara que, ele é muito expressivo, eu tava falando isso ontem pro Marco, sabe? Ele é um cara que, assim, no momento que ele tá dando afeto pra filhinha dele, recém-nascida, ou pra mulher, ou pro filho, o cara tem um olhar paternal, piedoso, muito legal. Mas na hora que ele vê que a coisa fica preta, o cara tem um olhar frio, entendeu? Uma frieza e uma desconfiança que ele é muito expressivo no olhar, assim. Você vê a diferença no cara? O cara é foda. Meu, a série ganhou muitos prêmios, né, Matheus? Nossa, muitos, ganhou, né? Ganhou. Prêmios pra caramba, a série é excelente mesmo. Se eu não me engano, é a interpretação também dele, né? Sim, cara, sim. Grande interpretação desse ator aí, viu? Muito bom mesmo. Bom, chegou agora aqui no pedaço aqui o Pablo. E aí, Pablo, quem é você e de onde você é? E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo aí? Opa, todo mundo? Seguinte, eu tô sendo descabaçado hoje em podcast. Nunca fiz nada assim antes. Fico até encabulado aqui de falar alguma coisa. Vamos lá, o que você andou assistindo, Pablo, que está sendo descabaçado com muito carinho aqui no BPM nesse momento? Cara, eu acabei de sair mais cedo lá do trabalho que me dispensaram. Ah, eu acabei vendo Harry Potter agora. Olá. Mas enfim, isso a gente fala depois, né? Porque já falaram, Eduardo Cosso falou. É, pô, filmaço, assim. Inchado. Mas eu tava comentando mais cedo com o Barão, cara, tem um filmaço, assim, que ele martela a minha cabeça às vezes, que, cara, ele até que me deixa bem emocionado, que é o Na Natureza Selvagem. Muito bom. Eu não sei se vocês viram aí, mas... Cara, assim, filmaço. Pô, eu tô aqui pra ver esse filme há um bom tempo, cara. Eu tenho que ver. Cara, tem que ver, veja, tem que ver. Assim, porque, cara, ele meio que... Não que mudou a minha vida, mas, assim, ele me fez refletir muito sobre vários aspectos, assim, da minha vida. E, cara, ele é muito bom. É dirigido pelo Champagne, né? E é estrelado por aquele rapaz, o Emily Hirsch, né? Não é isso? Isso, é. Isso. Pra quem não lembrar... De cozinha, Speed Racer. Speed Racer. Por sinal, Speed Racer ele fez logo depois desse filme aí, né? Olha que coisa, né? Fez um filmaço assim e depois uma bomba daquelas, assim. Uma coisa meio complicada, né? Meio bipolar, assim. Acabar do céu ao inferno em, sei lá, uma semana, né? Mas, cara, é um filmaço. Pra quem não sabe, Angélica, você quer contar a história? Ah, cara, o Na Natureza Selvagem, cara, ele conta a história real, detalhe, do Christopher Johnson McCandless, né? Que é um rapaz que ele cresceu no estado da Virgínia, ele é filho de um engenheiro, né? E é um moleque que ele sempre se destacou pela habilidade dele, seja habilidade atlética e tal. Um moleque bem sucedido e uma promessa, né, cara? Aí o que acontece? Acho que já não adolescente, um rapaz de que receberando seus 20 e poucos anos, né? Ele, inspirado ali por um dos trabalhos ali do Jack London, né? Que é um grande escritor, né? Jack London, Leon Tolstói, Henry David Thoreau. Ele resolveu largar tudo na vida, entendeu? Tanto que o filme começa assim, é com a formatura dele, né? Os pais estão lá, felizes, né? Tem toda aquela cena de jogar o... Qual que é o nome? O chapéu pra cima? Não, sei lá, esqueci, que é da beca lá, faz parte da beca, né? Jogam pra cima e tal, você tem a família dele ali e tudo. Só que aí você vai descobrindo, porque começa a ter uns flashes, né, o Pablo? Que o moleque, na verdade, não é muito feliz nem satisfeito com o que os pais esperam pra ele da vida, né? Porque ele já tem todo um futuro programado, o pai dele já fala, olha, você vai ser isso, você vai fazer tal coisa, você vai entrar no escritório de tal fulano, porque eu conheço, eu faço. Ele vê ali que os pais têm um relacionamento assim também de muita infelicidade, sabe? Não há muita comunicação. Aí o Christopher, ele resolve, cara, pegar tudo. Tipo assim, ele tem um carro dele. Os pais na formatura dão um cheque pra ele, dão grana e tudo. Ele resolve pegar isso tudo. Ele queima os próprios documentos, né? Você tem isso, né? Quando ele sai, ele queima os documentos, ele... Isso, ele doa toda a grana lá pra caridade, parece, né? Isso, o carro dele, ele também acha que ele abandona. E isso. Tudo ele vai virar um mochileiro, entendeu? Ele tem intenção de ir pra um local lá mais inóspito, né? Com a natureza, exatamente, uma natureza selvagem, né? Isso, é lá no Alasca, lá no meio do dia. Não, assim, ele acaba lá, mas ele passa todo o filme querendo chegar lá, né? Então ele trabalha em alguns lugares, faz amizades e tudo. Isso. Até com aquela menina lá do Crepúsculo, Kristen Stewart, que tá num papel fantástico, pequeno, mas assim, eu achei fantástico. Tá bem melhor, né? Bem melhor do que tentar ficar esperando alguém brilhar, né? E tal, né? Tá bem melhor. Então, mas é isso que é legal no filme. Pessoas, a gente tem a intenção de fazer um podcast sobre isso também. Um projeto novo aí que a gente tá bolando. O filme, pra início de conversa, o filme ele é fotograficamente incrível, porque você vai ter toda a trajetória do Christopher McCandless, é uma trajetória linda, até ele chegar nesse local que ele quer alcançar, que é o Alasca. Ele vai conhecer pessoas interessantíssimas, vai ver pessoas que vivem de uma maneira diferente, que como ele quer viver, né? Isso que é interessante, vai conhecer gente que é também mochileiro, que tá por ali na cachoeira, curtindo a vida, vai conhecer porra louca, vai conhecer o trabalhador rural. Ele vai ter contato com diversas espécies de pessoas e todas elas muito interessantes e sempre trazendo algum ensinamento pra ele, sabe? E outro detalhe, assim, que eu senti no filme é que, principalmente a parte de um velhinho, sabe, tem um velhinho que ele conhece, um velhinho que é muito solitário, o velhinho se afeiçoa muito a ele também é um velhinho, que também tenta fazer que esse moleque seja uma companhia pra ele, como se fosse um filho. Ele perdeu, não foi? Perdeu. Novo. Tem uma parada até de uns cintos de couro, né, que o velho fica produzindo, ensina ele a produzir também, né. O filme tem isso daí, tem um bônus sensacional, que é a trilha sonora, que é literalmente de cair o queixo. Without me, inclusive, quando esse filme saiu, eu peguei a trilha sonora que é feita pelo Ed Vedder do Pearl Jam. Eu já ouvi essa porra umas 20 milhões de vezes, mas eu não vi o filme ainda, cara. Não, cara, não. E se você pegar, assim a trilha e você pegar ela legendada, você vê a tradução, meu, o negócio é de chorar, entendeu? É uma tremenda de uma letra, assim, pra tu analisar, assim, é você dentro da sociedade, o que, que é importante ou não, entendeu? Porque o filme, ele tem toda essa pregação, principalmente da parte do Christopher McCandless, do não materialismo, da gente não se importar pela matéria, assim, possuir bens materiais, né? E eu também tenho um desfecho, assim, interessante, um desfecho dramático e tudo, também é uma história verídica e conhecida, mas é sensacional, ele é um filmaço, cara, um filmaço mesmo, assim, entendeu? Tanto que eu fiquei até de cara, assim, quando saiu o Speed Racer, eu falei, pô, legalzinho, pô, vou ver o filme lá com o cara da natureza selvagem. Quebrei a cara, claro. Achando que seria um ótimo filme, né? É, nossa. É. Porque eu assisti o desenho quando era pequeno, caramba, né? Fiquei, pô, que legal, vou ver. Mas não, mas assistam com certeza na natureza selvagem, viu? Esse menino também tem um outro filme bem legal também, que ele fez, que é também uma outra história verídica também, que tem o Bruce Willis, que é sobre o assassinato do moleque, vocês lembram? Filmagem. Filmão, Alpha Dog. Alpha Dog, putz, é um filmaço também, com ele também, nesse papel já fazendo um moleque bem sacana, filha da mãe. Eu acho ele um excelente ator, viu, gente? Excelente ator esse moleque aí, cara, mas na natureza selvagem, olha, é uma puta recomendação, hein, Pablo? Mesmo. Beleza, excelente. É mesmo. Excelente. Parabéns. Ó, quem não assistiu tem que correr atrás, bicho, porque é um filmaço, sabe, daqueles que tu sai, olha, é um daqueles que eu até falo pro Marcos, assim, que é uma coisa muito legal, gente, você sair do seja da sala de cinema, ou seja, desligar o teu DVD player, você pensar, você terminou o filme, mas o filme não acabou. Sabe, o filme acabou, só que você continua refletindo sobre o que o filme tratou, entendeu? Você começa a olhar em volta, falar, porra, caramba, será que eu preciso de tudo isso que eu possuo? Será que isso é mesmo importante pra mim? e tudo, será que aquela pessoa da minha família não é o que é realmente importante pra mim, sabe? É um filme muito, muito, muito bom, cara, mesmo, assim, filmaço, acho que, né? Valeu, Pablo, espero que você retorne aqui, tá, conosco para falar de cinema, continuar esse diálogo sobre cinema aqui, seja muito bem-vindo. É, quem quiser te encontrar na internet, o que, que você anda fazendo por aí? Tem um blog, tem um site, alguma coisa ou não? Então, eu tô com um blog, que é até um projeto coletivo, que eu tentei que fosse coletivo, mas não rolou ainda, né, só o Barão pintou por lá e mais 3-4 pessoas, que se chama Gênese Fantástica. Seria uma ideia de, assim, você criar histórias coletivamente, né? Cada uma criaria uma parte lá da história. Uma criaria, sei lá, tipo, os personagens principais, o outro a trama, o outro uma subtrama. Tudo em conjunto, mas é algo complexo, né? Porque nem todo mundo abraça o projeto junto e tem a mesma qualidade para escrever. Não, não é nem a qualidade. Isso é um projeto arriscado, né, Pablo? Porque... Ah, seria um... Não, é interessante, mas é arriscado, né? Porque alguém começa com uma ideia... Mano, é interessante, mas aí o outro continua essa ideia a partir daquele momento, é isso? É, seria assim, uma criaria, sei lá, o universo, né, o contexto. O outro criaria a época daquele cenário, o outro os personagens, mas sempre respeitando as criações anteriores, entendeu? Seria uma brincadeira, assim, tá aí o blog, pra quem quiser, genesefantastica.blogspot.com. Lá, a teoria, né, Angélica, tudo funciona, né? Ah, sei como problema. É que é. Na hora de desenvolver, às vezes dá alguns entreveiros, né? É. Até por questões de... Que é uma coisa que é complicada mesmo de mexer na internet. A questão da... Vamos dizer assim, da responsabilidade com o projeto. Né? É uma coisa complicada, né? Você sempre encontra muita gente para fazer algo, mas às vezes é difícil a pessoa permanecer fazendo isso, né? Uhum. Mas eu, olha, interessante. Até tinha prometido pra ti, né, que eu ia editar alguns casts e tudo, aí eu fiquei meio que naquela, eu edito ou não edito, sim ou não, eu falei, ah, meu irmão, quer saber, eu adoro o pessoal lá do Masmorra, tudo, vambora. Olá, obrigada. Ah, porque pra você que não sabe, ouvinte, o Pablo vai ser um dos nossos editores aqui. Possivelmente até a publicação desse podcast ele já até editou alguma coisa pra você escutar. Vai bom disso. Obrigada, viu, Pablo? Que bom que você apareceu. Apareceu no finalzinho aqui, mas tá valendo, pô. Deu uma tremenda recomendação. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigadão. Valeu. Agradecer aqui ao Matheus, que escreve no blog aqui pra gente. Tem algumas postagens muito legais do Matheus. Ei, Matheus, deixa o seu recado aí pro pessoal. Pô, meu lugar, valeu pelo convite, né? Oh, prazer. Meio novado aqui no site ainda. Espero que dure, né? Ah, vai durar, vai durar. Esse casamento vai durar, hein, cara? Fazer bodas de ouro, hein, cara? Obrigadão, Matheus. Tremenda valeu, recomendação, valeu. Querido. Acessem aí o filme recomendado pelo Matheus, cara. Muito, muito bom mesmo. Obrigado. É, vamos ajudar aí também. Isso aí. Agradecer também ao Almighty, cara, que é do Bermuda Cast, lá do Profissional de Bermuda. E aí, Almighty, fala dos seus projetos aqui pra galera que não conhece, cara, que é muito bom o seu podcast. É, o Profissional de Bermuda tá meio paradinho, coitado, mas tá tirando férias prolongadas aí. Mas, pô, pra quem não conhece aí, nós temos ó, o blog Profissional de Bermuda, tem o Bermuda Cast, agora tem o Free Talk Pro, que todos tratam do mundo profissional de uma maneira geral, falando de uma forma bem descontraída, aquela coisa bem informal mesmo, típica de podcast. Uhum. E apesar de não ter muita coisa nova, já tem bastante coisa lá pra vocês ouvir, então acessa lá, vale a pena, tá bacana. Ó, tá mesmo, muito bom. Já participei até de alguns podcasts lá, valeu. Isso aí. Excelente, cara. Ó, e visitem, porque, pô, é muito legal o podcast que é focado nisso, né? No profissional, né? Alguns profissionais falando de suas profissões, cara. Isso aí é excelente. É, pro jovem até... que quer conhecer, né, Almighty? É, tem poucos podcasts que são totalmente voltados pra isso, né? Agora, até há não muito tempo, apareceu aí o AspiraCast, que é excelente, assim, é. Fala é do Boris Depré, né? Isso, a do Boris. O que tem uma proposta diferente, a do Bermuda Cast, mas também trata desses assuntos e é muito bom também, né? É bem legal. Beleza? Pessoas visitem lá o profissional de bermuda, escutem o Bermuda Cast, que é muito bom mesmo, viu? E não para com o trabalho, né, Almighty? Porque eu sei que a vida da gente é corrida, mas não tem jeito, a gente tem que produzir, cara, sempre. É, eu sinto falta de produzir, eu gosto de gravar podcast, assim, enquanto eu não gravo o meu, eu tô gravando com os outros. Eu queria poder falar isso também. Ô, querido, brigadão, viu, pela presença, valeu. Isso, eu que agradeço, valeu, gente. Eduardo Cosso, meu querido, meu amigo, ouvinte, colaborador. E aí, Edu, de onde que você é? Pra quem não te conhece, Eduardo Cosso. Além daqui do Cine Masmorra, também sou o cara que indica podcast no dimensionerd.com. Também estou no site destinopoltrona.com.br, que tem críticas de filmes. E tem uma ótima crítica do Harry Potter. Vou lá, que tá muito boa mesmo. Opa, vou ler agora. Eu vou lá ler, hein? É. Acho que só isso, porque... Ó, Eduardo Costa, tem tudo a ver o Edu indicando podcasts, né, cara? Que o Edu é um grande ouvinte de podcast, né, Edu? É por isso mesmo que me chamaram. Eu não pedi nem nada, ele chegou pra mim, quer gravar, você entende, conhece, ouvi muito, falei, claro, meu. Olha, comecei a gravar lá. Que legal, viu? Muito bom, obrigado, Edu. Valeu, querido. Agradecer também ao Pablo, que é lá do... genesefantástica.blogspot.com. Oh, sensacional, muitíssimo obrigado aqui pela sua colaboração, valeu mesmo, querido. Vamos continuar esse bate-papo de cinema, né? Logo mais estará aí novamente? É, com certeza. Tô apostas aí pro na Presa Selvagem. Eu quero editar esse também, Angélica. Olha, esse daí, depois a gente, em off, a gente vai conversar, que esse daí vai ter um diferencial, hein? Que a gente, ufa, vai jogar aí. Valeu. Agradecer também ao Godiles, que é do Meia Lua X. E aí, Godiles, o que acontece lá no Meia Lua X? Falamos no Meia Lua X de videogame. Ponto. Feito, né? De videogame de várias épocas, né? E tal, sim, modernos, é, novos. De uma forma geral, temos os podcasts lá, vocês podem ouvir, que é bem divertido também. Beleza, acesse aí então o Meia Lua X, cara, que vai ser boa diversão, entretenimento e conhecimento também, né, Godiles? Isso, sempre. É isso. Ô, Angélica, eu posso falar rapidinho? Pode. Site que eu tô usando bastante, que eu recomendo pra galera, é o site Filmow, ou Filmal, ou... filmow.com, que é um site brasileiro onde você faz a sua lista de filmes, escreve comentários, dá nota. Eu comecei a usar faz um tempo, eu tô gostando bastante, eu acho que vai ter um futuro bem legal pra essa rede social, pra esse novo site, assim. Quem quiser entrar, pode entrar lá que vale a pena. Oh, legal. Sabe que o pessoal, me corrija se eu estiver enganada, mas diz que em relação ao cinema, principalmente, isso foi um colaborador antigo da gente que falou, tinha um site, acho que era o Critic, o nome dele, que você vai escolhendo alguns filmes, ele vai te mostrando outros com certa compatibilidade do mesmo gênero. Alguém já chegou a usar esses serviços aí desse site? Que você fala de um filme que você gosta, ele vai te abrindo o leque, entendeu? Ele vai mostrando mais filmes que tenham relação a esse, daí em diante, eu acho que é Critic o nome, mas aí depois a gente deixa o link aí, mesmo se não for esse nome, a gente deixa o link com o nome certinho também, que é interessante, né, o Godiles, esse negócio de o pessoal mostrar mais coisas que tenham relação com o filme que você gosta, né, legal. É sempre legal mesmo, esse site inclusive, esse Filmow, ele tem essa ferramenta, só que ela ainda tá em teste, tá em beta, então quem puder esperar um pouco, ou sei lá, ver daqui um tempo, com certeza eles vão melhorar isso aí. Eu acho bem legal. Olha, perfeito. Beleza, hein? Então é isso. Fechando aqui, abraço pra todo mundo. Quem quiser mandar e-mail, não deixe de nos mandar e-mails com sugestões. Ou seja, entrar no fórum, porque agora também o Cine Masmorra tem um fórum muito legal pra esse bate-papo todo de cinema aí, com vários tópicos interessantes, inclusive pra vendas de DVDs, etc, trocas, vendas e tal. Fórum muito legal aí que o Rafa criou, cara, excelente. E não deixe de mandar e-mail pra gente, cara. O nosso e-mail é contato@cinemasmorra.com.br, cara. Nossa equipe agradece. Vocês sempre são bem-vindos a nos contatar pra poder gravar, por sinal, né? De preferência quando seu microfone está bom, entendeu? É melhor, né? E o editor fica mais feliz com você, sempre quando seu microfone está bom. Tá bom? Abraço pra todo mundo aí, valeu a gravação, galera. Todo mundo dando tchau? Tchau, tchau. Tchau. Census taker once tried to test me.